160. Ah, sim, mas tá correto, me pronto para o pushback, acionamento no 02, o Xenem 1140. Vai chamar pronto, 1140. Gol 260, chame em 208. Zero, controle. Bom dia, voo 260. Voo 260, controle. Zero, registro 170, na malha. Chame 1208, voo 260. Chamou sem contato, 260 retornando 208. Voo 260, bom dia, sem minha indicação, desde que mantenha o 060, chega na Mari. 060 na Mari, voo 260. 198, livre LS, rei para 10. Está para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 10, 16. Vamos estabilizar com a localização. Está 3192. Galinha 7 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 35 minutos. 7983, autorizado táxi até Ponte Clara da pista, 10 via pátio, em diálogo no Ponte Clara de Metô, em 118 Decimal 95, ajuste no 0 no meio. Afirmativo no 0 no meio, ajusta livre o táxi, desistir ainda e alto, ponto certo da pista no 0, 14, 2, 9, 5, 1, 9, 9, 3. Marcos, Marcos, Tudênico, equipe de solo, reporte pro táxi, 35195. Solo, bom, 397, pronto para o posicionamento no 06. Tudênico, equipe de solo, reporte para o táxi, gol na 397. Autorizado, chama para o táxi, 397. Salvador, Bruno 983, ponto, espera, pistão do zero, pronto. Bruno 983, livre ingresso e decolagem, vento 1, centena, 1 no meio, nós. Livre ingresso e decolagem, Bruno 983. Luna, completa aproximação, torre no 895. 895. Azul 4207, desça para 3, desça para 2 mil pés, QNH 10 no meio. Reporta estabilizado na LS que se reita pista no zero. 2016, fora estabilizado. 360, desça para 3 mil pés, QNH 10 no meio. 3 mil no meio, gol 260. Bona 397, pronto para o táxi com 1-1-2 a bordo, 4-10, alterno Galeão. Gente, 1-397, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via pátio, em diálogo no ponto de espera vai chamar a torre, em 1-1-8-95, ajuste na 0, 1-6. Pátio, no ponto de espera, 18-95, ou 1-3-97. Isso foi Duna, reporte da presidência. Rapaz, diz Duna, Bruno 260, grato. Ok, trem checado, tá livre o pouso não no 0, 3198. Pista no 0, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto para vai chamar a torre em 1-1-8-2-9-5, ou ajuste no 0, 1-6. 0-6, atualizar o táxi, Índia Alfa, no ponto para dar 1-0, vai chamar a torre. Afirmativo, controle 120 decimal 8. Estabilizou visual 4207. 4207, Duna completa aproximação, torre 9895. 895, deu volta. 60, confirme, reaprando Duna. E mais 5 minutos de aprovo Duna, 260. Sim. Tony, muito bom dia, 1983. 1983, contato radar, submantenho nível 360, saída da EL. Da EL, nível 360, 1983. No solo aos 3.000, estima o solo 219. 219, boa. Azul 4207, da escuta. Via final, visual baixado, travado. Autorizado o pouso, pista 10, vento 090 graus com 17 nós. Livre pouso 10, 4207. O gol no 397 após o pouso do Embraer da Azul ali mantém. Mas o pouso da Azul ali mantém na 0, vou na 397. Localizador, vamos 260. 260, desça para 2.000 pés, que negar o 0 no 6, aguarde transferência 2. 2.000, aguardando transferência para 2, vamos 260. Andrei, vamos lá, 8 ingressos, ele é espera por 908. Para o portão 08, da 31998. Papatango, Juliette, Bravo Delta. Ime? Juliette, Bravo Delta. Prossiga. Solicita manter o 075, prosseguir direto na Caju. Mantenha o 075, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta. Duna 260, Duna completa aproximação, torre 1895. Confirmando, torre 1895 para o 260? Afirmo. 1895, 1260, grato. Torre Salvador, um bom dia, o Duna 260. Está a 5 milhas externo, confirmando 4 minutos de distância atualizada LR. Azul 4207 no solo 39, chame o solo 219. 219, é. Ouro 397, livre decolagem, uma centena com 1 no 62. Autorizando a decolagem, nós 0, bono 397. Ouro 260, muito bom dia, tráfego avistado, continue a aproximação e aguarde pista livre. Continuando a aproximação, aguarde pista livre, 260. Mantenha o ponto de espera, 35595. 1251-133325, a frequência do centro. 251-3325, bom dia. Xuxa 6140, mantenha a posição. Após o parqueamento do Embraer Azul no 01, está livre e após por táxi. Após trabalhando o parqueamento do Azul no 01, para iniciar o pushback. Trampa do táxi, Oxenet. Meia, trampa do 0. 41, chame o controle 1208. 0 8, bom, 397. Salvador, bom, 397. Bom, 397, contato radar, submantenha nível 360, saída da EL. 360 da EL, bom, 397. Goro 260, livre pouso, vento 100 graus com 1 no 62. Autorizado, Goro 260. Check 3. Baixar travado, tchau, Goro 260. Trip 5595 após o 37 na final, ali mantém. Sendo arremetido. Qual o motivo? Poderia falar? Estabilizou na final 260. Ok, suba conforme a carta e aguarde transferência no 260. Gente, 260. Chame o controle, 1208. 208, obrigado. 5595, ali mantém. Bem, ali mantém, 1-0. O motivo da 260? Estabilizou um 260. Gente, suba e mantenha 2000 pés com curva esquerda. Após 2000 pés, inicie curva esquerda. E após 2000, curva esquerda, 260. De pelo. Confirma a proa? Após 2000 pés, curve à esquerda na proa da posição pelo. Pelo 2000. na Proje pelo 260. Gente, segundo 260, confirme. O senhor me reportou estabilizado a 5 milhas da posição Duna. Aproximação desestabilizada a baixa altitude, tá ok? Compreendido? Segundo 260, controle. Prossigo, controle 260. Ok, completa a curva à esquerda e está sob vetor, foi na proa 310. 310, 260. Positivo, mantenha 2 mil pés, o ajuste do altímetro é 1-0 no meia. Eu não entendi o motivo da sua remetida. Então vou repetir para o senhor, aproximação desestabilizada a baixa altitude. Estamos entendidos? Não, não entendi. O senhor desestabilizou a baixa altitude? Senhor, aproximação desestabilizada abaixo de 1000 pés. É mandatório a nossa companhia arremeter, tá ok? Estou voando na proa de pelo. Muito obrigado, Bruno 260. Tá, está sob vetor. Proa 310, Bruno 260. Vamos vetorar a sua aeronave até a final do procedimento para interceptar entre pelo, corrijo, entre Duna e Simbra. Muito obrigado, grato, Bruno 260. Na proa 310, aguardando vetores. Tá, foi alguma intervenção externa, tipo vento, que tirou sua aeronave da aproximação? Não, senhor, só aproximação estabilizada. Foi na pilotagem e aproximação desestabilizada e efetuaremos por novo procedimento. São seguidos. 00, decola da 1-0 com curva direita. Perfil de saída árvore. Transição elefa, o transponder é o 5031 e o controle apere em 120.8. Tá correto, chame pronto para o táxi, o 025. Táxi Ocean Air 140 com 148 a bordo, 2 horas de altura mil, alterna recíproca. Táxi Ocean Air 140, autorizado táxi até ponte para a pista no 0 via Indy Alpha, no ponte para vai chamar 2, em 1 no decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Indy Alpha, ponte para 2, 295, ajuste no 0 no meio, até a volta. 595, bom dia. Trip 5595, bom dia, contato radar, submantenha o nível 940 na saída da EL. Saída da EL, curvando à direita e subindo para 140, 5595-3. 5595 após 2000 pés, curva à direita foi da EL, após da EL líder. Iniciamos a curva à direita, 2000, lá da EL líder. Gono 260, agora com curva esquerda na proa 250, limite são 1 ou 2 milhas nesta proa. Esquerda 250, limite 1 ou 2 milhas nesta proa, 260. Pelo 260, curva esquerda na proa 180, aguarde o último vetor para ele. Esquerda 180, bom 2. Gono 260, complete com curva esquerda na proa 140. Reporta estabilizado. Esquerda no 40 para o lock no 260. Salvador, muito bom dia, Oxa, né? 6140, pronto, no ponto de espera da 10. 6140, linha decola da pista 10, vento 110 graus, 162. A linha decola da 10, Oxa, né? 6140. Bom dia, Lima Aquilo Zulu. Está autorizado até o pátio 3, contorno o pátio. Até o pátio 3. Confirme, está autorizada a subida com 40-100-5540? 5595? Afirmativo, 5595. Entendi. Controle Salvador, ponte bom dia, voo 9738. Informação, Júlia. Zona 738, bom dia, sem identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 050, QNH 1096. Tem 4 horas de autonomia pelo horizonte? Sim, se for 09-2591, chame no hotel para o cruzamento da 10-28. Firma trip 5595? Coral da presente, 5595. Coral da presente, trip 5595. Estabilizado, 260. No 260, completa aproximação, torre no 895. 895. Torre, o gol 260. Certo. 260, novamente, ciente, continua a aproximação, guarde pista livre. Ciente, 260. O vento 110 graus, 162. Ciente. Seguro 260, cheque 3, livre pouso, vento 110 graus, 162. Baixar travado, livre pouso, no 260. Cocheira 6140, decolado aos 53, chame o controle 1208. Controle 208, boa. Controle Salvador, Oxené, 6140, decolado, na frente, quando passa 1400. Oxené, 6140, contato radar, subi, mantém o nível 250 na saída Pucca. 250 na Pucca, 6140. Na 3896, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, QNH 1096, QNH.